Gelo no meu copo, a noite só melhora. Como uma bomba a gente estoura. Tipo mistura amendoz e Coca-Cola. Coca-Cola, Nossa Senhora. Gelo no meu copo, a noite só melhora. Como uma bomba a gente estoura. Tipo mistura amendoz e Coca-Cola. Coca-Cola, yeah. Fui derrubado no chão já na primeira vez que eu tentei voar. Falsos amigos disseram, eu avisei você que não ia dar. Mas eu aprendi que só existe conseguir, falhar não existe tentar. E se ainda não morri, posso continuar. Sei que cê não tenta, com medo de descer. Mano, eu entendo, também temo o tombo. Só que a diferença entre eu e você maior que o sonho. E meus sonhos hoje eu transformei em metas. Busco ouro, mano, eu fiz uma promessa. Daqui a pouco a minha vida vai ser uma festa. Eu tô prevendo meu futuro, profeta. Eu vou acordar nos streets. Jovem rico pra cacete. Lucas é o novo Bill Gates. Nossa Senhora. Gelo no meu copo, a noite só melhora. Como uma bomba a gente estoura. Tipo mistura amendoz e Coca-Cola. Coca-Cola, Nossa Senhora. Gelo no meu copo, a noite só melhora. Como uma bomba a gente estoura. Tipo mistura amendoz e Coca-Cola. Coca-Cola, yeah. Não precisa se emocionar. O tempo vai passar e te mostrar. Quando você se permite enxergar o rosto desse mundo falso da fama. Eu não tenho mais vontade de viver preso nessa bolha. E não adianta mais cê dizer que achar que eu não tenho escolha. Cuidado com quem você chama de irmão. Judas traiu Jesus pelo cifrão. Depois de dividir o pão, vai beber, vai chapar. Vai sofrer, vai chorar. Vai aprender o que é viver. E se pá, aprender a amar. Tu tem que blindar sua mente pra conseguir enfrentar essa loucura que é a vida e suportar. Tubarão só nada pra frente. Você tem o mar pra explorar. Aguenta firme, não desista, vai chegar. E esse encontro é um momento louco que é muito insano. Yeah, yeah. O mundão tá louco. Muita fé e que Deus nos ajude. Errar não é crime, mas tomar cuidado, escolher seu time. Só não esquece que a vida não é um ringue. Só não esquece que a vida não é um filme. Estenderam um tapete no chão. Os brilhantes falaram por mim. Não seja igual essa geração. Tenha seu valor no fim. Olhe pra ti, questione. Se orgulha assim. Vejo você me criticando pra ser o pá. Mas sei quem é. Observo de cima o caos nas esquinas. Evito fadigas passando os dias. Fabricando cifras, vivi castelos, ruínas, ei. Ligaram, não vi, mensagem não vi. Fui fazer dinheiro. Desculpa não ir, é que eu preferi amar fazer dinheiro. A vida vai te fazer escolher o que você vai querer colher. O tempo vai contra você. Segue esse game antes que ele acabe. Nessa nova fase, dando a volta por cima. Fazendo hoje milhões por dia. Nessa nova fase, dando a volta por cima. Fazendo hoje milhões por dia. Nossa Senhora, gelo no meu copo, a noite só melhora.